Deixa eu agradecer a todos do Arena Music. Muito obrigada pelo carinho. Muito bom, Chupeta. Quando cê pediu pra terminar, quase que falei até que enfim. Meti o dedo no olho pra chorar e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra evitar. Eu sofri fica maluca com você. Na madrugada eu não parava de ligar. Fala a verdade. Chorar e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra evitar. Eu sofri feito a maluca por você. Na madrugada não parava de ligar. Fala a verdade. E aí? E aí? Amélia? Aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois. A melhor sensação que eu já senti foi ver que nem doeu. Se eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Tô feliz e que acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois. Quem gostou faz barulho, Camaçari. Coisa boa.